Lá vai fogo! DJ Chifre, porra! Ela é morena, tatuada, com cara de safada. Hoje ela vai pra casa dentro da Evoque Prata. Eu chego de mansinho, tô na régua, trajadão. De jacaré no peito, olha ela com tesão. Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo. Se catucar gostoso, eu vou tatuar teu fogo. Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo. Se catucar gostoso, eu vou tatuar. Gostura de bandido do jeitinho que eu me amarro. Deixa o Chifre louco quando ela fica de quatro. Gostura de bandido do jeitinho que eu me amarro. De ladinho ela manja, mas sentando faz estrago. Lá vai fogo! DJ Chifre, porra! Ela é morena, tatuada, com cara de safada. Hoje ela vai pra casa dentro da Evoque Prata. Eu chego de mansinho, tô na régua, trajadão. De jacaré no peito, olha ela com tesão. Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo. Se catucar gostoso, eu vou tatuar teu fogo. Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo. Se catucar gostoso, eu vou tatuar. Gostura de bandido do jeitinho que eu me amarro. Deixa o Chifre louco quando ela fica de quatro. Gostura de bandido do jeitinho que eu me amarro. De ladinho ela manja, mas sentando faz estrago.